Não pago de homicida, pois eu também tenho vida. E se a palavra pesar e voltar contra minha família, a palavra do homem nunca volta vazia. É, de norte a sul, periferia de todas quebradas, sobrevivendo na resposta, dificuldades, correria e muita batalha. Na maioria, descendência africana, tipo na senzala. Um mapa de opções pra você, vida bandida. Tem vida sofrida, tem, mas também tem uma saída. Sem clic-clac e pay, a irmandade faz a pressa dia a dia na guerra, orando por nossas almas. Nos presídios, nas ruas, na porta do baile rap. Deus abençoe a minha área. Eu quero paz nas quebradas, sem ferramenta na cinta, trilhando uma nova caminhada. Chega de tretas antigas, chega de várias feridas. Pois minha quebra, favela esquecida, vivendo sempre ofendida. Pois periferia é lá do meu, lá do seu, é isso aí. Se unirmos nossas forças, também podemos prosseguir, considerando os trutas de toda esta nação, os malucos da rua ou mesmo na detenção. Se unirmos nossa fé, todos na mesma oração, o habitante lá de cima vai entrar em ação. Pois nunca foi fácil sobreviver aqui na periferia, lugar de muita violência e pouca alegria, aonde os cidadãos são alvos do nosso dia a dia. Sistema macabro não perdoa e não dá estia, mas eu sei de um magistrado que julga incapaz a periferia, porque não tem um estudo, um trampo, uma forma de grande sentimentos amargos no meu peito eu sempre terei. Pois e meu moleque chorando de fome, dizendo: mamãe, assalta este homem. O impacto é violento, quer nos lançar por terra, nos derrubar, destruir, devastar, abater a moral de um povo sofrido. Anseiamos por justiça, justiça bandida. Minha declaração de guerra eu já declarei. A eminência vai ficar em perigo, pois a inocência do meu filho já está pedindo. Goiânia urgente, véi, é assunto os cachorrais, mas a morte dos meus manos pra eles tanto faz. Senhor, a inocência do meu filho eu quero ter de novo. Ouça a súplica do meu povo e me dar um sonho novo. Periferia é lá do meu, é lá do seu, eu tô ligada. As dificuldades existem em qualquer quebrada, representando a favela em versão feminina, Harmony através das rimas. Periferia, sangue bom. Periferia, sangue bom. Periferia, sangue bom. Periferia, sangue bom. Sou aliado de quem? Guerreiro sagrado de Deus. Palavras ao vento, não tem contratempo. Aqui você vale mais. Vale mais amor, amizade, família, família. Vale mais humildade e correria na sua vida. Deixa de ser um inútil e levanta a cabeça, guerreiro. Quem dá tiro, leva tiro. Esse é o meu raciocínio. Congresso na favela é o jornal do incentivo. Quer história pra dormir e fechar o seu olhar. O candidato te corrompe por um quilo de carne. Eu vejo tanta maldade. Massacrado por um governante rico e prático, que se isola na mansão e faz peça de caridade. A entrada eu tô sabendo que é só em dólar real, não vale. O presidencialismo aqui é só disfarce. A ditadura do Brasil é o sistema covarde, que não ajuda e atira na criança desnutrida, que morre de sede ou de fome ou de dengue hemorrágica. A estrutura do país é politicamente incorreta. A culpa é dos governantes que só faz o que não presta. Indenize o povo, honre a nossa raça. Ou na sinfonia o nosso povo é quem se mata. Arquivo social na humildade e na raça. Jesus Cristo nos salva. Periferia lá do meio. O quarteto na batida, periferia vai sobreviver na raça, moro? Aí, conceito sagrado, Harmony, valeu! Raça de anticristo, a sua cria perdeu! Você critica Jesus Cristo, mas quando está em perigo, é o primeiro a suplicar. publicar o nome de Deus. Hipocrisia, heresia, demagogia é seu sobrenome. A vergonha da espécie que vomita e depois come. Vários manos da bandidagem reconhecem a verdade. Sabe que o crime é prejuízo, está faltando sua coragem. Pelo submundo do veneno e dos canos, o arquiteto da vida vai consagrar os seus planos. Não pago de homicida, pois eu também tenho vida. E se a palavra pesar e voltar contra minha família, a palavra do homem nunca volta vazia. Não! Luva, escopeta, colete, a prova de bala. Tu colhe o que plantas, uma rajada de bala. É! Olho por olho, pente por pente. E no final da carreira, a terra come seus olhos e apodrece seus dentes. Yeah. Aqui não é Hollywood,